Estou na linha, neste instante, com o Fernando Maraninche, ele que é diretor superintendente do FOSTRANS, o Instituto de Transportes e Trânsito aqui da cidade de Foz do Iguaçu. Bom dia! Bom dia, ouvintes! Saiu ontem a notícia, né, inclusive no portal G1, aí, que tem alcance estadual, sobre que os devedores, as pessoas que estão devendo multas para o FOSTRANS, podem ter o nome inscrito, né, no, enfim, uma cobrança aí por cartório. Como é que vai funcionar isso? Exatamente. Então, foi assinado um termo de ajuste de conduta, o Ministério Público, né, chamou a Prefeitura e exigiu que se desse maior eficiência na cobrança dos créditos, de forma geral. Né? E aí o FOSTRANS, então, teve, junto com o cartório, assinou o convênio para enviar essas cobranças via cartório, né? Claro que depois que a pessoa receber em casa, a primeira notificação para indicar o condutor, não fizer... receber a segunda notificação para pagar a multa. Não pagar a multa, então o FOSTRANS vai enviar ao cartório, o cartório de protesto vai enviar uma nova notificação para a pessoa pagar em 3 dias, sob pena de ter seu nome inscrito, né, ser protestado. E esse protesto, como todos sabem, né, pode gerar restrições aos créditos dessas pessoas. Então, quem pensar em fazer um financiamento, por exemplo, junto a uma loja, junto a uma instituição bancária, eles... seguramente vão consultar se existe algum protesto nessa pessoa e aí vão analisar o risco de conceder crédito ou não para ela. Né? Isso a gente está visando arrecadar os 10 milhões de reais que o FOSTRANS tem na rua e que as pessoas não pagam, e com isso conseguir fazer caixa para pintar mais e melhor a nossa cidade. E olha, me impressiona realmente essa quantidade, né, de multas não pagas aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Essa cifra que você passou, ela se refere somente a motoristas brasileiros ou também estrangeiros? É bom salientar que essa cifra alta se refere tanto a infrações de brasileiros como de estrangeiros. E aí divide, né, 50% brasileiros, 50% maioria argentinos e paraguaios. Como é que faz até para cobrar nesses casos? Porque a partir do momento que a pessoa cruza a fronteira, já não tem mais como, pelo menos, autuar essa pessoa. Como é que faz nesses casos especificamente? Existiria, em tese, uma possibilidade de cobrança de estrangeiro via relações diplomáticas, enviar para Brasília, né? É muito custoso, moroso e pouco eficiente. Então, o estrangeiro hoje, quando ele recebe a infração, né, ou é constatada alguma infração de trânsito dele, ele só vai acabar pagando essa infração quando ele cair numa blitz e for constatado que ele tem aquela infração e que ele ainda não pagou. Por isso que o FOSTRANS disponibiliza, né, junto ao Detran, no site GIT Cidadão, a consulta por placa, tanto de brasileiros como de estrangeiros, a existência ou não de multas. Então, né, o estrangeiro que quiser vir para o Brasil, os paraguaios, os argentinos, né, os próprios brasileiros, consultem o site do Detran ou o site GIT Cidadão, coloque a placa, né, ou o renavô do veículo e vai ver se tem alguma infração cometida aqui no município de Foz do Iguaçu. E essa lista com o nome dos devedores, né, essa lista que será levada aí a cartório, a previsão de que isso aconteça a partir de setembro? Então, nós pedimos, claro, até para ter um tempo de divulgação, né, para os nossos cidadãos, para os turistas, para as pessoas até divulgarem na imprensa que isso vai acontecer, um prazo entre 90 a 180 dias, a gente já vai estar encaminhando para o cartório de protesto, né, os nomes das pessoas, devidamente documentado. Então, a gente tem que enviar não só o nome, como também toda a origem da dívida. Vamos enviar as notificações, os ARs, né, para comprovar que a pessoa recebeu a notificação em casa, e o comprovante, né, de que já venceu e a pessoa não quitou no prazo. Então, a partir aí de setembro, outubro, com certeza, né, a gente vai estar encaminhando para o cartório de protesto e o cartório, por sua vez, vai estar notificando os infratores a pagarem as suas multas sob pena de terem o nome inscrito, né, ou protestado. Pergunta agora com relação à Fartal 2018, como é que está funcionando o esquema de fiscalização, até o de controle do trânsito, né, ali na Avenida Garibaldi? Foi implantada alguma, até, enfim, a previsão ali de vagas adicionais de estacionamento próximo ao CTG Charrua? Como é que está trabalhando ali, as equipes do FOSTRANS estão trabalhando ali nas imediações da Fartal? Ontem a Fartal foi um sucesso, né? Tá cada ano sendo desenvolvido um projeto melhor que o do ano anterior. Impressionante, o presidente da Fundação Cultural, Juca, está de parabéns. Pelo FOSTRANS, nós estivemos lá sinalizando toda a Avenida Garibaldi, né? fazendo estacionamento a 45 graus, como já é de costume naquela região, e fazendo tracejado, meio de pista, para organização do trânsito dos dois lados. Do lado do CTG Charrua, o estacionamento ele é paralelo ao meio-fio, né, e fizemos duas pistas de rolagem. A pista da direita, para quem vai entrar no estacionamento, paga o estacionamento, e na pista da esquerda, quem vai seguir sentido, né, BR. Então, atenção ali nas duas filas, né, uma fila, então, a bem é da direita para quem vai entrar no estacionamento, a da esquerda para quem vai seguir sentido BR, ou apenas largar o filho, né, alguém e seguir viagem. Transporte coletivo também, esquema especial aí para esses dias com relação a Fartal? Temos ônibus exclusivos para Fartal, né? Os horários estão sendo ampliados por causa da Fartal, então quem for aos shows, né, vai poder pegar o ônibus, tanto para ir quanto para voltar para sua casa. Os táxis, né, o Sinditáxi, que deu um desconto de 30% para quem chamar táxi indo para Fartal ou voltando da Fartal, e quem chamar pelo aplicativo do Sinditáxi. Então fica aí, né, o conselho: baixe o aplicativo do Sinditáxi, chame o táxi pelo aplicativo e ganhe 30% de desconto na corrida. Portanto, essas informações a respeito aí do acesso, né, a Fartal via ônibus, via veículos, também com estacionamento ali na Avenida Garibaldi. Conversei aqui com o Fernando Maranin, que é diretor superintendente do Fostrans. Muito obrigado aí pela disponibilidade de atender aqui a RCI. Fostrans, que agradece a oportunidade e um bom trabalho.